O meu nome é Zé Maria, conhecido como seu Zé. Aquele que você esculachou quando testou a minha fé. Me fez passar vergonha perante a comunidade. Humilhação gratuita, pura vaidade. Só porque reclamei de bagunça no meu portão. Som alto, bebedeira, música de palavrão. Você não gostou, se sentiu ofendido. Invadiu minha casa na condição de bandido. Me deu tapa na cara na frente da minha dona. Respeito por ninguém, me mostrando como funciona. Olhando no meu olho, com o dedo em riste, xingando bagaraio em minha filha triste. E eu, pai de família, com a cabeça abaixada, sem poder me expressar. Enquanto você me esculachava, não falava nada, mas na cabeça passava de tudo. Moleque novo apavorando coroa cascudo. Eu desarmado, você desalmado. Disparou pro alto e deixou geral assustado. Foda, pânico, os vizinhos me olhando. Meu filho mais velho bem na hora tava chegando. Ele viu a cena e veio na nossa direção. Menino bom, sabe chegar, teve boa educação. Mas quando foi dar um papo, levou um tapão violento e um tiro naquele lugar. Meu filho foi socorrido, mas já tinha morrido. Tentaram ajudar, mas não deu tempo de salvar. Você de sangue quente expulsou a gente. Pegamos nossas coisas e fomos embora da favela. Tive que cuidar do enterro, recomeçar do zero. Não me recuperei, até hoje temos sequela. Gestão ignorante, nada inteligente. Sempre massacrou, pisoteando na sua gente. Por isso não sinto pena agora te vendo deitado, de olhos fechados, com o rosto perfurado. Foi mal feito, mal falado, arrogante. Era testa suada e se achava mente brilhante. Não, não dá pra esquecer. Você tem que se... Então toma. Já matou. Exemplos de tragédia. Sempre tenho muitos na memória. Não dá pra esquecer. Você tem que se foder. Então toma. Tenho raiva, mas a lágrima não cai. Agora quem fala é Dona Glória. Você fudeu parte da minha história. Na sua brutalidade interrompeu a trajetória de dois filhos meus. Tive que me agarrar com Deus. Foi cruel, foi demais. Acabou com a minha paz. Faz algum tempo que eu frequento terapia. Que agonia, penso neles todo dia. Sei que não era um santo, mas também não era pra tanto. Eles vacilaram, mas sua reação causou espanto. Você sumiu com o corpo deles, não teve sepultamento. Ferida ficou aberta e não cessa meu sofrimento. É como um ciclo que não se encerra. Meu coração sangra e a dúvida soterra. Você inverteu a ordem natural, levando dois de uma vez sem direito a funeral. Todos esses anos esperando por justiça, oprimida. Nem deixaram eu fazer a missa de sétimo dia. Isso me revolta, mas ciente que o karma é infalível, sempre volta. E te alcançou. Terror do morador acabou, você mesmo simbolou, pagou pelo que falou. Tô ligada que uma hora ia chegar a cobrança. O universo sendo justo com um toque de vingança. Ficou sem cara, todo arrebentado, caído no beco com fuzil do lado. Era só questão de tempo, vacilou no movimento. O ambiente violento te levou pro arrebento. Pagando lentamente, sentindo todas as dores. Longe dos puxa-saco, sem bajuladores. Não me reconstrói, mas me sinto aliviada. Vendo todo poderoso reduzido a quase nada. Muita frieza pra dizer fim da linha pra você. Na troca de tiros, o alvo foi atingido e morreu. Foi ao fechado na calada. Um corpo no chão. Pensou que era o cara e se fudeu. Quem é que vai ligar? Na troca de tiros, o alvo foi atingido e morreu. Agora é defunto. E se fudeu. Quem é que vai ligar? Não dá pra esquecer. Você tem que se... Então toma. Já matou. Exemplos de tragédia. Sempre tenho muitos na memória. Não dá pra esquecer. Você tem que se fuder. Então toma. Tenho raiva, mas a lágrima não cai.